Na escuta? Vou aqui então, entrei em contato com o setor Recife, o meu menino posso chegar aí. Eu queria só ratificar o que eu falei com o Notan, conforme. Então, o que está previsto, cheguei para o centro, você pode voar via 258 nesse horário, porém, a rota é a preferencial, que é a Zulu 14, Groove, Zulu 16, Bravo até o Zulu e a Trive, aí sim, que pega o Pris 58. Direto talvez não possa. Mas eu acordei com o centro, eu falei, e o centro falou que se o senhor solicitasse via o Zulu 14 na decolagem, quando tivesse com ele, no caso, ele podia liberar o senhor, entendeu? Para seguir via Groove, via rota preferencial, conforme o horário. Zulu 14, Groove, Zulu 16, Bravo até o Zulu, Trive, Pris 58. Poços de Caldas e aí Guarulhos. Ah, muito obrigado. Eu vou tentar ajudar aí. Agradeço. Ah, tranquilão. Sempre pro Tex. Quatro meia, 4 horas, Galeão, Juliette Alfa, repórter pronto, ponto de espera, 1011 na justiça. Lima, Juliette Alfa. 3 no 3, se estiver pronto, está autorizado além de decolar. 101, 110 com 9. Boa noite, eu vou no 8 no 7. 8 no 7, Guarulhos, só um minuto. No 3, decolado agora o 22, controle 198, transfere, bom voo, bom final de semana. Muito obrigado, igualmente. 8 no 7, cópia. Pronto. 360, Guarulhos aprovado, rota para o Zulu 14, Grufe, Alpha Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após sair conforme. Decola a pista no 0 com curva pela direita, subida da El Leda. Após a ida, voa Crate ao intercepto este da Aerovis, da Alpes 114, isso é conforme o plano. 5421 no transponder, controle opera 119.8. Nível 360 para Guarulhos, via Alpes 114 e Alpes 116. Decola da pista 10, da El, transmissão, vem da Crate. Alpes 114, 4421. É só por repetir, transponder, por favor. 4, 2. Félix, 612 é o portão, chama quando pronto para o posicionar. Obrigado. Três no 3, na torre de Leda, sobre o 360, vigilância. Leda 360, vigilância, 6313. Oceania 63, 13. No 3, Salvador. É, alguma chance do senhor coordenar uma mudança de rota pra gente pela Upper Wings 58? Ou a gente passar a escuta do centro? É mais fácil o senhor passar na escuta do centro, comandante, que aí, se ele tiver algum tráfego que impeça, ele já informa pro senhor. Chame o mesmo agora em 125.1 e alterne 3325, tem um bom voo. 125.1, alterna 3325, muito obrigado aí, uma boa noite. Bom voo. 6-0 já aprovado. Campinas, está pronto? 6-0 aprovado. Decolando down. É, o perfil é a. Quais são? A rota é Leda, Bridge, Up Zulu no meio, Bravo até Zulu, após sair conforme o plano. Decola pista no zero, curva direita. Subida da El Leda, após Leda Bridge, intercepta Up Zulu 16. 5-4-2-6, transponder, controle opera em 1-9-8. Confirmo. Portão 01, nós temos ponto sanatório, puxa lá. Confirmando, chamou? 1817, 1862 é para puxa. Autorizado, chama o táxi. Valeu, obrigado. Braga para o voo 1897, temos 190 a bordo, Oceana Galeão, com 4 horas. Aprovado, Juliette Alfa, importe fone, ponto de espera, 1012 ajustes, 1011 ajustes. Gente, aguardaremos ponto de espera, 1011 agora hoje, 8217, vai via direto. Espera 10 pronto, 8 no 7. A linha decola, 120 com 10. Decola, 8 no 7.